a vontade de morrer de rir. Teus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca feliz, tua alma leve como as fadas que bailavam no teu peito, tua pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os teus desejos, ver a cor dos teus segredos, viver e contar pra todo mundo o beijo que eu nunca esqueci. Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém que me dê amor. Oh, oh, oh. Mas que não viu o brilho dos teus olhos, tua vontade de morrer de rir. Teus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca feliz, tua alma leve como as fadas que bailava no teu peito, tua pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, viver e contar pra todo mundo o beijo que eu nunca esqueci. Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar.